Agora, vamos fazer uma nova série de afirmações. Repita em voz alta cada uma dessas afirmações, enchendo de significado cada palavra que você disser. Onde quer que eu vá, irradie o amor. Pessoas afetuosas me cercam. Só distribuo o amor. Só recebo o amor. Eu perdoo e me liberto dos ressentimentos que me prendiam àquela pessoa ou àquela situação. Recebo perdão e estou livre. Todos os transportes que uso são seguros. Carro, ônibus, metrô, avião, até bicicleta. Não importa o meio de transporte. Estou em segurança e a salvo. Sinto tranquilidade e consigo relaxar durante os trajetos e as viagens. No trabalho, sei que estou em segurança. Existe harmonia em meu local de trabalho. Gosto muito do meu trabalho. Eu me sinto em segurança entre os colegas de trabalho. Tenho um trabalho estável e seguro, e vai ser assim enquanto eu quiser. Quando trabalho, sinto paz e tranquilidade. Mesmo quando tenho prazos a cumprir, trabalho em paz. E quanto mais me sinto em paz, mais eficiente eu sou. Trabalhando com calma, produzo muito mais. Onde estou, crio uma atmosfera de tranquilidade e alegria. Meus chefes me admiram e gostam do meu modo de trabalhar. Sim. sinto sempre calma e segurança. Onde quer que eu vá, a bolha de luz me envolve e me protege. Levo comigo a ilha de segurança. Essa ilha de segurança protege também minha família. Cada membro dela está seguro e protegido. Estou livre de qualquer preocupação sobre minha família. Envolvo cada pessoa de minha família com pensamentos de segurança e paz. Do mais próximo ao mais distante, do mais jovem ao mais velho, todos estão em paz. Em casa, na escola, no trabalho e no lazer, todos vivem em paz e harmonia. Deixo que meus parentes sejam como são e vivam da forma que escolherem, porque sei que nenhum mal pode atingi-los. Minha família também permite que eu seja como sou e viva como acho melhor. Todos estamos seguros e somos livres. Isso me tranquiliza e me deixa em paz. Confio em minhas crenças espirituais. Estou em sintonia com o Criador. Sei que o Criador só quer minha alegria e bem-estar. Confio no poder que me criou, que está sempre me protegendo, para que eu alcance todo o meu potencial. O poder do pensamento. Agora, vamos parar um pouco para pensar sobre o poder do pensamento.